Várias baladas abalado, poucas vezes sozinho, várias acompanhado. Se tá junto, tá envolvido, o ambiente é propício para desandar e se entregar ao vício. A noite imprevisível, cheia de detalhes, são vários. Os olhos pela cidade, eu no Chevette, o gordo de Verona. Caio pra pista, destino Sene, pra curtir lá na avenida. Entre o pit stop ali no centro, se precisar acessionar, a Vila Yane está em peso. No bolso tem dinheiro, liga o uísque, as latas de boêmia nos olhar a intenção. Maldade, treta, besteira, eu de olho nas minas, mas vamos de bonde. Bateu a lembrança, não sei como está, nem aonde. Foda-se, agora é passar. Além disso, vixe, o mapa de contato. Fica aquela festa lá no aeroporto. Me encontra lá no Puma, que às 11 eu te encontro. Mó muvuca, quase meia hora. Avenida parada pros bons, paraíso Nanzu e a Terasa de Águia. Perigo, deixa quieto. Não quero me revelar nesse filme. Viajando no som, o ponteiro a mais de 120. A noite é uma criança. Chegamos ao destino e pra muitos. Inferno é um paraíso, pra nós é diferente, já que tá, é nós. Que muda a cor dos olhos, que muda até a voz, só no desbaratino. Mulher.